5345, pronto, pushback, acionamento. Ok, na 3 ao lado do Embraer Passaredo. Só um instante, teremos um Embraer da Azul para estacionar a cauda no Porto 9, na sequência será autorizado. Se desejar, para o condicionamento, na posição, acionamento autorizado. Afirmativo, vai aguardar aqui o Azul após autorizar 5345. Azul 4208, na medida possível, até o 9 autorizado. Até o 9, 4208. 1923, para a cópia. Pronto, para a cópia, 923. Autorizou Guarulhos, nível 360, via posição bridge, autorizou 16, restante conformar a rota do plano, decolagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira mira, após curva A, direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, direta posição bridge, controle 1208, ator 118, decimal meia, transponder 5025. Autorizado 360 para Guarulhos, secundando no zero, mantendo até 2.000 pés ou 3 milhas após cruzando à direita, da El, Leda, pós direto bridge, o controle 1208, 196, a torre, e o transponder 5025. É, a torre é 118, 1186. 186, o 923. Portão 11, reporte pronto para o povo. Reporte está lá, o 923. Chamarão, no 2. No 2, utilizado, chama táxi, 2-1-1. Chamará, táxi, 6-2-1-1. Chama 6-2-1-5, escuta. Nossa, Salvador, tá 3604. 3604, táxi direita, via Alfa, utilizado. A sequência vai ser via Kilo, pátio 3. Ou tá com algum problema aí? Guarda, transição para a Alfa, Kilo 3, 3304. Aqui está no Tantra 304, taxa Alfa. Na sequência, primeira esquerda, via Kilo, parte 3. Nós estamos com material ali na taxa Alfa, próximo a Juliette. Foi feito um corte de grama e a grama se espalhou pela taxa aí. Para evitar a possível ingestão, via Kilo, parte 3, chama engraçando, parte 1. Chamará para ingresso no parte, Tantra 304. Conforme já iniciou a chamitaga. Iniciou a chamitaga 5345. Salvador, bom dia, Azul 4299, frente para Lima, 300 Campinas. 4299 Campinas, 300, é isso? Afirmo. Só um instante para contar, Azul 4299. Nós recebemos aqui uma CHG na... Se eu saber informar qual foi a modificação da CHG, o nível seria 300 e a rota via bridge é por 16, confere? Afirmo, exatamente. Ok, já temos a aprovação número 1 para a conta, só um instante para a copiar, Azul 4299. Ô Salvador, muito bom dia, o TIP 5217 livrou, ingressando na taxiway Alfa. Gente, Alfa, Kilo 5, Airbus da TAM. Nós estamos com a parte da Alfa ali entre a Kilo e a Juliette, com material de grama, na verdade, espalhado pela TAM, isso aí. Siga o Airbus da TAM e chame para engraçar no pátio 1, será a posição 1-2 do pátio principal. Vamos, Alfa, Kilo, seguindo o Airbus da TAM pelo 3, e aí no pátio principal a posição será 1-2, o TRIP 5217. Para o táxi, 50 de autonomia, TAB 59 até no Galeão. 5059 Galeão, táxi autorizado até o Traverso Portão 62, pode para prosseguir? Traverso Portão 62, pode para prosseguir, 5345. Traverso 62, 1-1, TAB 80. 340, alternando com Confins. 80, 340, Confins, táxi direita via Índia, ponto espera 10, torre 198, decimal 6, altímetro 10, 19, boa viagem, 62, 11. Índia, ponto espera 18,6, 19, 62, 11. 3304 em frente, observa a saída do Airbus da viagem, portão 4. Cliente para o portão 4. Felipe 5217, aguarde para ingressar no pátio principal. Aguardaremos, senhor, 5217. Felipe 5345, observa a Airbus da TAM ingressando no pátio 1 para estacionar no portão 4, na sequência Índia. Alfa, ponto espera 10, torre 18,6, altímetro 10, 19, boa viagem, 3P. Após saber o Datã, Índia está por espera da 10, 5345. Felipe 5217, observará a Embraer Companhia, após esquerda, pátio 1, remota 12. Após a passagem da aeronave da companhia, esquerda, pátio 1, remota 12, o Felipe 5217. 18,6. Salvador, bom dia, Xaner 6211, ponto de espera pronto. 6211, Alinda cola pista 10, o vento é de 100 graus com 99. Alinda cola 10, 6211. Pode 35345, está pronto, ponto de espera 10. 5345, mantém o ponto de espera e aguarda. Mantendo aguardando 5345. Chama para ingresso no pátio 1, será a posição 9. E é aquilo, pátio 3, chama para ingresso, posição 9. Dia mágico Delta, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Certo, então reporte para modificação do plano, Mike Eco Delta. Salvador autorizou então para Campinas, nível de voo 300, via posição bridge, up azul 16, o restante conforme a rota do plano, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direta posição bridge, controle 120, décima 8, torre 118, décima 6. E o transponder é o 5030, 5030. Autorizado 300 para Campinas, via bridge Peugeot 16, falta do plano de voo. Decola da 10 em frente, 2.000 pés ou 3 milhas, curva direita da Leda Bridge, 308, 5030, transporte 429. Correto, cotejamento, reporte, ponto, pushback e acionado. Decola. Pátio 3, acionamento autorizado, depois táxi, Tângulo. Paulo Salvador, tá 3663, informação Lima, solicita Guarulhos, nível 300. 300, já teria autorizado o nível 340, tem condições? Aqui eu solicito coordenar nível 300, por gentileza. 300, aguarde coordenação, TAM 363, Lima em curso, 1019, aguarde coordenação. 09, aguarde. Lima 2, 11, coisa certa, turbo 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 360. Salvador 04, autonomia de? 6 horas. 6 horas, autorizado 180, pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 18,6, 1019 no altímetro, o jet translou. 11, pátio 3, pátio 1, Índia, Alfa, 180, no ponto de espera, beleza, tranquilo. Pátio 2283 vai estacionar em Airbus Atar Caldo, no portão de número 9, na sequência, autorizado o pushback acionamento remoto. Após o Airbus 9, está autorizado para a taxa 2 Salvador 3, para optar nível completar até o 9? É, a Estéreo acabou de nos ligar e informou que o portão será o 10. Tem que ocupar técnico do pátio 1 e posição 10, ligado. Estéreo 19. Aqui é a Codelta, lateral. 35345, tem livre decolagem da 190, vento de 90 graus com 8 nós. Iniciando 35345. Viagem Maturini, Copa do PT, 198. Aguarde a transferência. Aqui é o Zé. Desça para 2 mil pés, ajustou a 099, autorizado final LS, após estabilizado. 2 mil pés na 09, poder estabilizado. 582 ME. Gente, no salão 44, até a próxima data. Cinco, três, quatro, cinco, decolou os 44, controle 120, decimal 8. 128, 5344, bom dia. Controle, boa tarde, 35345. 35345, comando de código para 5017. 507, 5345, cruzando agora 1700 subidas. Você me escuta aguardar, ok? Trip 5345, contato radar, sou pelo 38050 Leda. 38050 Dael 53435. Pode informar que é que você chama a torre 1 na noite do sinal 6. Número 6. 35345, autorizado Dael. Mativo Dael 5345. Gente, Yankee Eco Serra, a sua intenção é cruzamento do campo, confere? Afirma, a intenção do Yankee é cruzamento do campo. Agilizando, por gentileza, reporte livrando o eixo da 1028. Yankee Serra. Do controle 0160, Julito. Guardado, tem uma aeronave prosseguindo de buraquinho para Porto Seguro. Está cruzando o eixo da 1028. Assim que livre, eu alinho o senhor, ok? O único tor 18 mil da presente para acionamento do táxi da Clara, já tinha 2019, informação em curso ali. 40.5345. E aí, tipo 5345. Passando 3-2, 2-3 para o táxi com 3-8 a bordo, 3,50 de autonomia, alterna Salvador. Mais Salvador e autonomia, o poder, por gentileza, passarelo? Com 3-8 a bordo, 3,50 de autonomia. 3-8, 3,50, copiado, táxi autorizado via Pátio Índia, condição 1-0, 2-8-6, altímetro 1019, boa viagem, passarelo. Pátio Índia, passo peça 1-8-6, 2-2-3, pode. Livre decolagem, desconhece tráfego reportado no setor. O vento no aeródromo é de 1 a 3 graus com 7 nós. Costa Azul, confere. 1-2, 2-9. Vai aguardar que eu tenho uma aeronave a 500 pés prosseguindo pro cruzamento, só um minuto, ok? 9-2-3, no ônibus autorizado, chame táxi. Samará, táxi, 9-2-3. 5-8-2-6, chame torre, 1-8-6. 18-6, 5-8-6. O Serra na escuta? Na escuta. Autorizado o cruzamento da 1-0-2-8, agilizando por gentileza. Reporte para o cruzamento da 1-7-3-5, ok? Sim, Serra está no cruzamento de Salvador, Pantia Web 5826, está a 2.3 milhas do externo na sua escuta. 5826, continua a aproximação, aguardando pista livre. Juliette Tango do Lua Lim decola pista 10. O vento é de 1.30 graus com 9.9. 128, a torre 18.6 e o código 5020. Autorizado Guarulhos, vinda 300, decolador no zero, mantém sua até 2000 ou 3000, sua direita da Elveda, Brito, Cezulano 6, acompanhe nós, controle Salvador 1208, torre 18.6, transponda 5020, da 3.6. Época cotejamento, portão 5, sobre pronto, da 3.6. A chamar. O índio November Alpha, eu vou local com TGL em volta. Serra, farol de Itapuã, controle 120.8. Por gentileza, evite sobrevoo do eixo da 1028, você está muito próximo. Afasta o sentido do litoral sul, por gentileza. Certo, eu vou a autorização que der pra gente passar pelo lado 3. Mantenha o ponto de espera e aguarda. Yankee Eco Serra, quando no farol de Itapuã, chama o controle, por gentileza, ok? Se tiver certo, chama controle, né? Graças a conversão. 08, 286, acione o padrão 0171, Índia November Alpha. Palme, o uniforme Yankee Serra, 1510, voe coral. Índia Eco Serra, voe coral. 1000 pés, no corredor. No POV, para acionamento, táxi de decolagem, chamará a torre em 1-8, decimal 6, Índia November Alpha. Galera, oi, sua primeira nave decolando que vai fazer o perfil da saída Momo, ok? Tá de pouso, 5-2-6, Mary? Afirmativo, vento é de 1-1-0 graus com 9-9, Web. De pouso, 5-2-6. Juliette Tango Zulu decolou aos 5-1, já cumpriu o perfil da saída, tenta um helicóptero a 500 pés. Prosseguindo litoral norte, ok? Positivo, já tá passando 500 pés, vai chamar o 208, cumprindo o perfil da saída, Juliette Tango Zulu. Oi, Salvador, tá passando a Romeu e Guilha. Oi, tá passando a Romeu e Guilha. Romeu e Guilha, prossegue final da 1-7. 1-7, Romeu e Guilha. Torino Juliette, por senhor, a gente vai manter a minha escuta e vai aguardar. Passarei 2223 ali, mantenha 1-0. 9-2-3. Seu ataque via pátio, índio no ponto de pé, 1-2-6, com 1019 ajuste. Bom, bom dia, 9-2-3. Oito, dois, meia, no solo, 5-2, livre à direita no 2-1, decimal 9. 2-1, 9, livre à 5-2-6. Theo Lima Tango, vai pousar em busca vida, confere? Busca vida, já estou ouvindo uma roda de pouso. Sente, a critério do comandante, descolhe esse tráfego a reportar, reporte solo controlado. Reporte controlado, Lima Tango. Final 1-7, Romeu Yanquindio. Romeu Yanquindio tem livre pouso na 1-7. O vento agora é de 110,8. O pouso vai prosseguir em Guarda Bata, fechado. paciente. O tipograma ali na Alfa, quem fera vai fazer a coleta do material para evitar a ingestão da, pela turbina. E chame para ingressar no pátio 1 no portão 02. Afirmativo então, via Alfa, entra naquilo, pátio 3, vai chamar para o pátio 1 no portão 02. India, Mike Alfa, Ilhéus, escute a formação Lima, altímetro no 09, um instante acorde. Falador, azul 4208, com Lima. Bravo, Salvador, muito bom dia. Tan 3304, informação Lima para. 3304, Brasília, já temos a aprovação, guarde cota. Aguardo para cópia. Paulo Salvador, gol 1605, informação Lima 360 para Galeão. 7605, número 4 para. Número 3 para cota, aguarde cota. Guardando a presença de Dael. Dael, Leda, Leda, Bridge. De Juliette Lima, antena 770, aeronave na pista que prossegue para Bata. Da cota, aguarde cota, 1019 no altímetro. Gente, aguardando o previsto Fuca. Fuca, Jamo, Caju. Obrigado. Tá 3304 da cota. Tá no final do baixo da base. Sai, sai, objeto 582000, ingresso autorizado, pátio 1 no... posição 2. Tá livre o ingresso no pátio 1 pra posição 2, se for de maneira. Fuca, 260, saí da árvore. 260, você dá água, quando possível, visitar a conquista. Livre de voo 380, via Hotel Zulu 17, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha, após curva direita, subida Arbor, transição Elefa, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5046. Atrasado nível 380, na altitude 17, pista 10. Após 2000 pés, terceira milha, após curva à direita. Saída Arbor, transição elétrica, após 208 e 186. Transforma 5046, então 504. Correto, chame pronto o estacionamento da 3604. Para o funcionamento 304. O Índio Michael, pronto, 4. Sim. Sado Índia Michael, ele é o nível 80, decola pista 10, correção pista no 7, curva direita, subida coral, controle 120, decimal 8, pulo no 8, decimal 6, acione 0244, Índia Michael. Gol no 923, sem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com meia dúzia horas. Realizar a decolagem no 0 para o gol 923. Contrário Salvador, bom dia, Patango, Vitor e Gilete. Patango, Vitor e Gilete, o nome é o da Serra, pode fora da barra. O nome é o Serra, pode fora da barra, o Gilete. Sim, India Mike Alpha. Polícia, que é o número 4 da Copa, só essas legendas. A 923, decolado 58, controle 120, decimal 8. 1208, 923. Tá pronto. 1605, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Alpesu 10, Smart. Restante conforme a rota do plano. Decolagem pista no zero. Mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Perfil de subida da El, lenda, após lenda direta, posição bridge. Controle 120, decimal 8. 118, decimal 6. Acione 5043. Terra, frequência livre para coordenação, agressão na terminal Ilhéu. Chame 120, decimal 1. Ilhéu, frequência livre, Ilhéu, chama 120, grato. 043 no transporte. Gol 1605. 1605, correto, portão 3, um ponto. Chama na pronto, gol 1605. Paulo Salvador, Papão Romeu, Arca Bravo. Arca Bravo, Morro de São Paulo, está no pátio 3, aguarde, corta 1 minuto, gentileza. O radar está 80 milhas nordeste de Salvador. Voe bom, fio após passar a descida. Confirme por gentileza a aeronave que chamou. Bem, então número 2 para decolagem da 17, India Mike Alpha. Mantemos escuta agora. Azul 4208 aprovou Recife, nível de voo 370 via Alta Whisky 58, pista 10, mantenha reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, posso com a esquerda. Perfil de subida Puca, Jamo, Transão, Caju, controle 120, decimal 8, Atoa 118, decimal 6, Transponder 5045. Recife 370, Upper Whisky 58, decolada 10, mantém a proa, 2.000, 3 milhas esquerda, Puca, Jamo, Caju, 1208, 186, 5045 para fora. 5045, portão é o 9, chame ponto azul. Maravilha, obrigado. Cabo, que Whisky, vou local, TGR em Veracruz. Valença, decola a pista 197. Vai curvar à direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione o padrão transponder, bravo, que Luiz. Prossiga, até o Oscar Zulu. Sente, até o Oscar Zulu, vai lá, dê me escuta e vai aguardar. Olha, Salvador, o Chuné 63, 1-1, bom dia, está cruzando 1-7-0. Correto para acionamento, com 2 no POB do pátio 4, da presente, Chimitone 1-8, decimal 6. O altímetro 1-0, 1-9, boa viagem, bravo, Gris. Esquerda para o ponto médio do cruzamento, reposta no próprio, e no Brau. Tá 8. 4299 está pronto na 8, puxar assinado? Pronto, 4299. Dame táxi. Bora. Mosca Bravo, Morro de São Paulo, ponto 4. Ponto 4. Mosca Bravo, Morro de São Paulo, 500 pés. Decola a partir do pátio, vai curvar à direita, vai ingressar via litoral. Sul, controle 1, 20, decimal 8, 1 no 8, decimal 6. Acione